nosso tema de hoje, então, é um capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre penas e gozos futuros. Para a gente entender o que são penas, dentro desse enfoque, poderiam ser considerados como castigos, sofrimentos, e gozos como recompensas, como desfrutar. Sempre entendendo que castigo, no sentido que a gente aprendeu, ele não se enquadraria dentro da visão espiritual. Porque se for um castigo, quem está nos impondo esse castigo? Se eu acabei de dizer que Deus é bom e justo, será que ele nos colocaria um castigo? Ou nos recompensaria? Na verdade, a lei universal, ela é bastante abrangente, bastante completa, e não há jeito de escapar dela. A gente, às vezes, olha uma encarnação e acredita que não existe justiça e nem bondade, porque nós sempre olhamos para o outro e achamos que ele não está sofrendo o que ele deveria sofrer, porque nós vemos nele maldade. E nós olhamos para nós e achamos que não estamos sendo recompensados da maneira justa. Então, a nossa visão estreita e limitada, ela não consegue abarcar o que é realmente a vida como um todo. Dentro desse capítulo, ele nos conta, então, o que são essas penas e esses gozos futuros, dentro dessa ideia, então, de sofrimento e de desfrutar. A gente repete frequentemente de que nós temos o livre-arbítrio e que, através dele, nós temos a oportunidade de, a cada momento, fazer um plantio novo. Nesse momento, nós estamos plantando alguma coisa, seja através de atitude ou seja através de pensamento. Nós estamos fazendo sempre um movimento. E, obviamente, que cada plantio brota alguma coisa. Então, como nós temos a possibilidade, o livre-arbítrio, a escolha de plantar aquilo que nós queremos, mesmo que nós não tenhamos plena consciência do que nós estamos fazendo, porque não estamos, às vezes, tão conectados, nós temos a obrigação de recolher o que nós plantamos. E é aí que entra a questão de futuro. Entra a questão até de presente, porque tudo que nós estamos recebendo como estímulos, como recompensas, ela teve anteriormente uma ação que gerou esse momento. De uma forma racional, sem entrar muitas vezes na questão religiosa, quando um acontecimento se faz presente, qual deve ser a minha atitude perante ele? Seja ele bom ou não. Eu tenho como mudar um fato presente? Eu só consigo mudar o que poderá acontecer. Eu não consigo mudar o que existe. E muitas vezes, nós mesmos nos revoltamos com algumas situações, esperneamos perante algumas situações, como que tentando escapar daquela justiça que compreende, como eu disse, as leis universais. A gente tenta sair pelo lado, tenta achar que aquilo não é para mim. Na prática, resolve? A gente sabe que não. A gente sabe que não resolve. Então, através do Evangelho, Jesus, ele até nos coloca de forma bem simples e bem amorosa, quando ele nos diz que bem-aventurados os que sofrem. Por que será que somos bem-aventurados quando sofremos? Porque é a oportunidade que nós temos de rever situações passadas. Mesmo que nós não tenhamos, às vezes, o entendimento do que é que aconteceu, mas nós sabemos o que está acontecendo. E se a revolta não resolve o nosso problema, e se Deus é bom e é justo e está nos colocando uma situação difícil naquele momento, é porque é necessário. É porque eu preciso, através disso, aprender alguma coisa. A sufocar, muitas vezes, um orgulho que é forte ainda dentro de mim. Um egoísmo que me fez me desviar daquilo que é certo. Me distanciar de algumas pessoas. Me distanciar, principalmente, dessa lei universal. Então, esse capítulo é muito longo, ele tem várias páginas para a gente poder perceber várias situações que ele nos coloca do que acontece. E falando desse momento presente, desses resgates, a gente tem também a questão do outro lado, do lado espiritual, que quando a gente desencarna, a gente não se torna anjo. E a gente não vai para aquele inferno eterno também, como nos foi dito, de muito fogo, de muito sofrimento. A gente continua sendo os mesmos. A gente só não tem esse filtro aqui, porque o corpo acaba sendo um filtro enquanto a gente está aqui. Ele impede que muitas vezes a gente exteriorize com toda a força aquele sentimento que a gente tem. E isso acaba sendo uma bênção para nós. Mas do outro lado, a gente continua sendo os mesmos. Então, se tudo tem um início, um meio, um fim, e do fim nós estamos longe, nós estamos no meio, nós estamos no caminho. E dentro desse caminho a gente tem sempre a possibilidade de fazer as correções. Observando, então, o que está acontecendo com nós, vendo se aquilo realmente me agrada ou não. Se não me agrada, por que não me agrada? Será que essa situação, ela é, para mim, um desconforto, uma infelicidade material ou espiritual? Todos nós temos carências materiais. Mas será que isso está acima das nossas necessidades espirituais? Porque a matéria a gente sabe como é que funciona. A gente já passou por isso dentro dessa vida várias vezes. A gente tem uma coisa e às vezes aquilo ali perde o encanto. Então, será que aquilo era realmente o que eu queria, o que eu preciso? O que, que é felicidade? No sentido amplo da palavra, que a gente ainda dentro da nossa concepção, a gente acredita que felicidade é determinada coisa. E a gente percebe que talvez não seja. A gente sempre diz, né, quando a gente, eu ia dizer quando a gente perde alguém, mas a gente não perde ninguém, né? Então vou mudar o termo, quando alguém desencarna, alguém próximo de nós, a gente sempre diz que poderia ter feito mais, poderia ter aproveitado mais aquela companhia, poderia ter aprendido mais com aquela pessoa, que ela era boa, que papapá. A gente desenrola sempre a mesma história. Mas quando a gente está perto, e a gente tem um monte de gente perto, será que a gente está observando todos aqueles predicados que a gente deu para o outro? Será que aqueles ali que estão ali ainda, do nosso lado, eles não têm as mesmas qualidades que eu estava vendo naquele que agora materialmente não está mais comigo? São mudanças que nós precisamos desenvolver, visões de futuro, de continuidade, de entendimento da vida, da compreensão do que é, diferentes, para a gente evitar alguns sofrimentos desnecessários. Se a gente já sabe disso, a gente só precisa evitar de cair sempre na mesma armadilha. Como eu disse aqui, ele tem muitas coisas que ele nos fala. E algumas perguntas bem interessantes que muitas vezes nós mesmos nos fazemos sobre essa compreensão toda. Tem livros aqui na biblioteca aqui que nos falam de muitas histórias. E cada uma delas não é definitiva, porque é muito particular às vezes, mas elas nos dão uma visão de como pode ser a vida espiritual. Quais são as surpresas que a gente às vezes encontra quando a gente desencarna? Então é interessante a gente, já que temos esse acesso, podermos levar esse conhecimento, essa mudança, porque a gente não vai mudar de uma hora para outra e nem vai mudar de forma muito ampla. A nossa mudança, ela é lenta, bastante lenta, mas ela é contínua. A mudança principal, ela começa a se fazer na questão mental, na mudança de conceitos que nós temos, a partir do entendimento daquilo que nós não sabemos ou sabemos de forma equivocada. Aí começa a nossa mudança. É uma tarefa que nós temos. Quando a gente pensa por que nós estamos encarnados, por que nós estamos nessa vida, é para aprender. Não é só para sofrer. Nós sofremos porque não queremos aprender. Então nós nos desviamos do caminho e nós temos que ser trazidos de volta para o caminho. Isso nos causa sofrimento porque vai contra as nossas vontades. Mas a vida é um grande aprendizado, uma grande oportunidade que nós temos. E que a gente possa, então, passar para a próxima com mais bagagem, com mais possibilidade de acerto.